DJ Zé Luís apresenta Live Set. Live Set. Live Set. Give it up. Give it up. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, estamos a abrir oficialmente mais uma sessão do Live Set. A partir de agora e nas próximas duas horas, o melhor da música eletrónica. Live Set. Abrimos, como habitualmente, com a contagem das 10 mais desta semana, uma tabela elaborada pelas votações dos nossos ouvintes em bupor.com. Live Set. Live Set. You listen, you groove. Power Play. Começamos pelo número 10 esta semana, pertencer a uma reentrada para este Number Encore, a remix deste tema dos Linkin Park. 10. Yeah. Maximum power. It's satisfaction. I get a bit scared sometimes. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Número 9 esta semana para So Much Love de Fat LeGrand, já foi número 1. 9. Continuamos a subir agora para o número 8, onde esta semana contamos com o single The Call para Tom Smith e ainda os Raised by Wolves. Hey. A Funky Beat. Live set. Vota no top do live set. Vota no top do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. What you gonna do when your heart can't give anymore? Vamos subindo na contagem. Lembramos que podem votar todos os dias em bupor.com. Agora para o número 7, onde esta semana temos Robbie Rivera, o veterano, com este single Escape. 7. And it makes me wonder. Live set. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Estamos praticamente a meio da tabela. Vamos conhecer agora o número 6 para DJ XP, Albert Kick featuring Imagine. O single chama-se Sweet Love e também já foi número 1. Sim. Franco Live Set, uma produção de promo. Estás a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset ou pelo 931-698-650. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Estamos de volta para a contagem das 10 mais desta semana. Agora estamos a meio da tabela. O número 5 esta semana a pertencer a Javi Álvaro, featuring Kelly Diamond. O single chama-se Dreams. Fun. Quatro esta semana para Dave Garcia e Fresh Guitar, a remix original. Four.

ragamuffin. And it makes me wonder. Life sense. Yeah. Power Play. Estamos já no número 2, onde temos esta semana Eric Morillo e Eddie Tonic featuring Shawn Taylor. Live Your Life era o número 1 da semana passada, desceu para o número 2. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system and find your happiness. Let your mind be free. You know you can have it all. You know you can have it all. Live your life be free. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system. Contribuir para este top, vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Estamos no topo da contagem, vamos já ficar a conhecer o número 1 para os mais atentos. Com certeza já não é surpresa que temos um novo número 1 e trata-se de uma entrada direta para o primeiro lugar. Foi votação massiva esta semana para este Natural Disaster de Laid Back Look vs. Example. É o número 1 desta semana, é o tema mais votado. One.

djzeluis.com. Hey. djzeluis.com. Oh, djzeluis.com. djzeluis.com. djzeluis.com. Thank you. djzeluis.com. djzeluis.com. www.radiotopia.com. www.djzeluis.com.